Olá, muito bom dia. Estamos à conversa com Miguel Valença, este nome claramente ligado ao Futebol Clube Oliveira do Hospital. Soubemos a notícia de que o Miguel então vai deixar o comando do Oliveira. Como é que foi tomada esta decisão? Foi tomada num contexto difícil, porque é sempre difícil deixar o clube que me abriu as portas para ter o principal, através do Paulo Figueira e depois da continuação com o Mário Brito. Tinha proposta de renovação, não a aceitei, porque apareceu-me dois projetos mais aliciantes e com outras ambições e outras condições. E o futebol faz parte da vida de treinador. Os projetos é que nos ditam e as oportunidades são para ser agarradas. E neste momento pensei mais no meu futuro e queria também dar esse salto qualitativo também ao nível da ambição e de condições para atingir os meus objetivos, que é chegar aos campeonatos profissionais. Então, qual é o balanço que faz destas quase duas épocas, assim podemos dizer? Foi muito, muito, muito positivo. Conseguimos colocar o Oliveira outra vez a ser respeitado por toda a gente. Toda a gente, no nosso primeiro ano, ou no meu primeiro ano, fizemos um ano fantástico, combinou com o sexto lugar, fomos a equipa da série que tem mais jogos sem perder, tivemos uma volta sem perder também de jogos fora de casa, acabamos por ser a equipa que mais causou surpresa na série. Também vínhamos a estreitar, éramos condenados automaticamente desde o início à descida da divisão e provámos que, com a qualidade que tínhamos, provámos que há muita gente que não era bem assim. Pronto, fizemos um ano exemplar e fabuloso a todos os níveis, onde a direção também fez o seu trabalho também para nos dar todas as condições para atingirmos esse objetivo. No segundo ano, um bocadinho mais difícil, também falo também um bocadinho pela classificação, porque tivemos sempre em zona de perto da zona de descida, muitas vezes na zona de descida. Conseguimos sempre subir ali uns grauzinhos, mas andámos ali sempre na corda bamba, como se diz. Mas era uma época difícil, foi diferente. Também os clubes também já nos respeitavam, já olhavam para nós de outra maneira. E tivemos ali algumas adversidades que não conseguimos ultrapassar da melhor maneira. Mas tudo fizemos para que o nosso objetivo fosse atingível, que era a manutenção. Acabou mais cedo devido à pandemia, mas tenho quase a certeza que iríamos conseguir esse objetivo. Ou seja, foram dois anos fantásticos, onde pude também conhecer o clube por dentro, conhecer as pessoas, a direção, e fica sempre marcado, porque foi o meu primeiro clube como treinador principal, foi o clube que me abriu as portas, e vou estar sempre grato, principalmente ao Paulo Figueira e ao Mário Brito, mas a toda a direção que fizeram parte destes dois grandes presidentes que o clube teve, e vai ser sempre um clube que para mim vai ser muito. Quanto ao Oliveira, acha que o lugar do Oliveira, então, nos campeonatos nacionais? Sim, foi isso que sempre frisei. Queríamos manter sempre o clube no campeonato de Portugal, porque era o lugar dele, e principalmente fazer boas classificações também para honrar a direção e os jogadores, e neste caso a equipa técnica que esteve, que foi a minha. Mas sim, essa cidade merece também ter um clube nos campeonatos nacionais, e sendo o Oliveira o clube mais representativo do concelho, acho que tem toda a lógica que assim aconteça, e espero que aconteça vários anos, porque o clube merece e essas gentes de Oliveira também merecem isso. E quanto ao futuro, não sei se nos pode levar a alguma situação, poderemos continuar a ver o Miguel por onde, ou será que nos pode dizer alguma coisa? Não, posso dizer, pronto, tive três propostas concretas, uma era do estrangeiro, mas não já rejeitei, rejeitei até no fim de semana, e estou com duas propostas em cima da mesa para campeonato de Portugal. Vou aceitar uma delas. Na altura, quando também rejeitei a proposta de renovação do Oliveira, foi no sentido de não deixar a direção, pela qual tenho muita estima, à espera, sendo que as duas propostas que eu tinha tido eram com melhores condições e outras ambições. Logo a partir daí, contactei o presidente Mário Brito para rejeitar, para que pudessem também avançar para outro nome. porque nestas fases de conversações e de contratações é sempre difícil, e eu entendo e não quis também estar a deixar alargar a minha decisão. Agora, lá está, foi como disse, tenho estas duas propostas, tenho mais reuniões esta semana, também negociações, e penso que no final da semana, início da próxima, já terei decidido o meu futuro, mas vai passar pelo Campeonato de Portugal.